Salve, salve, galera! Aqui é o Bruno do site Rockside e hoje vamos fazer um podcast e reunimos uma galera para falar do tão aguardado da continuação da saga Star Wars. Vamos falar um pouco do universo do Star Wars, algumas curiosidades sobre o roteiro, dos desafios e fazer um pouco de piada sobre isso tudo aí. Fala galera, aqui é o Delson. Estamos aí mesmo aí para comentar, é um bate-papo aí casual com a galera aí sobre essa saga, né? Star Wars, que é uma saga muito bacana, eu particularmente gosto muito, principalmente da trilogia original. A gente tá aí para poder somar aí, trocar ideia um com o outro e vendo o que vai dar isso aí. Então, Marcos Melo. Eu acho que é o mais velho, o mais idoso. Bom, eu comecei a assistir essa série no cinema em 77, né? Eu fui assistir Star Wars, não tinha esse negócio de Star Wars 4, não. Era Star Wars e acabou, era aquele filme ali e acabou, não tem outro. Em 77, no cinema. E aqueles efeitos lá pareciam bem realistas, tá? Impressionou bastante o pessoal. Pô, essa ventania aí deve ser ele. Tá chegando no meio do ciclone. Sumiu, rapaz. Ele tá igual o Saci, tá chegando no meio do ciclone. E aí, galera, beleza? Aqui é o Fabrício. Nós vamos falar hoje um pouquinho aí sobre a saga Star Wars, que tá na mídia aí direto, tudo por causa do episódio 7, que já conquistou todo mundo, quem já era fã ficou mais, e quem não era ficou também. Criança, adulto, velho, todo mundo. Isso aí, galera. Fabrício aí, nosso grande amigo, Marcos, Delcio e eu, Bruno. Vamos começar aí, então, para quem não conhece ainda o universo Star Wars, começou assistindo agora esse último filme. Acho que seria legal a gente fazer uma introdução, que são duas trilogias, né, que já existem. E uma delas é muito criticada, que é a segunda trilogia, que é só sobre a... meio que para tapar buraco. Mas acho que a gente vai até falar pouco disso, mas nós vamos dar mais atenção à primeira trilogia. E vou começar falando um pouquinho, né, de como é que o George Lucas conseguiu, porque a própria execução do filme já é uma saga por si só, né? Você quer falar um pouquinho, Delcio? Cara, né? Star Wars, cara, ele é uma obra, pra mim, é uma obra-prima aí do George Lucas. Um lance que veio meio que desacreditado no início, ele era um sonho dele, né? Pode ver que o cara era um idealista, assim. Ele vê uma safra nova naquela época, safra nova, assim, de cineastas, né? E desde o início, ele já era bem visionário. Tem um filme dele, que se não me engano, foi um dos primeiros filmes que ele fez, chamado THX. Tem até uma indústria, né, que é dele mesmo, que cuida da parte de audiovisual, né, de efeitos sonoros, que tem esse nome. Ele já era um filme futurista, assim. Quer dizer, já indicava, apontava para onde esse cara queria chegar, assim, com a ideia dele, assim. É muito bacana. O Marcão, ele tá falando aqui, falou com a gente que ele assistiu o primeiro filme, Marcos. Comenta aí um pouco aí sobre como é que era o clima lá quando lançaram o primeiro aí. Primeirão mesmo. Foi em 77, né, cara? Eu tava com 10 anos. E a gente sabe hoje que eles usaram maquetes, né? Fundo negro. Mas para aquela época, cara, a sensação de realismo era muito grande, tá? E aquela história dos sabres de luz era indecifrável. É. Sabe, era uma coisa assim, bacana. Como eles fizeram isso? Ninguém tinha ideia. E os tiros, a laser, sabe, realmente na época, em 77, Aquele filme ele impressionou demais. Agora, o que a gente sabia é que era só aquele filme mesmo. Não tinha continuação. Eu acho que aquilo foi tipo assim, olha, vamos fazer esse. Se vai dar prejuízo, pelo menos paga o custo, né? É, foi mais ou menos isso aí. Aí todo mundo gostou, virou uma febre. Ele ficou com... O Jorge Lucas ficou com o direito das vendas do merchandising, né? Camisetas, isso. Brinquedos. Que foi uma coisa inovadora. Na época não se fazia isso, né? Ninguém queria ficar com merchandising, né? Foi aí que a indústria do cinema resolveu prestar atenção, né? Ele estava ganhando tanto dinheiro com merchandising que ele falou assim, olha, vale a pena lançar outro filme. Aí ele sentou na mesa para escrever. Eu não acredito que existia todos já escritos. Mas o salto do episódio 4 para o 5, até de dinheiro, de história, de tudo, é muita diferença, principalmente para o retorno de Jedi, da trilogia antiga. Você vê a qualidade, né? Isso, a qualidade. Claro, a tecnologia era a mesma, mas você vê até de figurante, quantidade de figurante, pela quantidade de figurante, você sabe o investimento do trabalho. Investiram muito mais, né? Muito mais. A quantidade de figurante era 10 vezes mais. Pode falar, Fabrício. Do Império Contra-Ataca para Nova Esperança, era 10 vezes mais. Eram muito mais cenários e nem se fala do retorno de Jedi. Isso, aí que você percebe a dimensão que tomou. Agora, que a história, uma continua exatamente da onde a outra terminou, isso aí tá na cara. Eu tava vendo um documentário que é chamado Império dos Sonhos, que fala justamente isso. Quando ele escreve o Star Wars lá, quando ele termina de escrever o roteiro, assim, no caso nem o roteiro, é o script lá, né, que vai dar o universo todo dessa saga, o cara vai mais de 200 páginas, e quando eles começam a ver, não dá, não vai caber tudo num filme, eles começam a gravar e não vai caber, aí o cara fala, para, eu vou fazer um terço do que eu tenho escrito aqui, vou fazer agora, mas ele falou, eu não vou perder um ano aí da minha vida, né, reescrevendo tudo, do nada. Então, um dia eu vou conseguir fazer isso. Aí que vem esse lance aí, né, do dinheiro, né? Ele se propôs a fazer o filme a qualquer custo, né? Aí mesmo que tivesse que dividir, que tivesse que esperar. E a história, né, Delcio, você também viu esse documentário, a história da execução do filme, é uma coisa, assim, legal da gente falar. Você também está no documentário. É que na época desse filme, por isso que eu até perguntei o Marcos, na indústria cinematográfica ela tinha sido comprada pelas grandes corporações. Então ela ficou uma coisa pouco artística e muito comercial, né? Então os filmes eram filmes que refletiam... Os filmes que estavam tendo audiência, os filmes refletiam aquela época pessimista. Nessa época aí era a crise do petróleo, a guerra do Vietnã, os Estados Unidos estavam muito depressivos. Então, nessa época que surgem os anti-heróis famosos, né? O Bruce Lee, tem outros filmes aqui, eu não estou lembrando agora exatamente, mas não eram o herói tradicional, era o herói que matava, o Rambo, não, o Rambo veio depois, mas ele pegou carona nessa turma aí dessa época, né? E com relação aos efeitos especiais, né? Como a indústria se virou mais para esses filmes de drama, pessimista, né, cara? Inferno na Torre, Planeta dos Macacos, as ficções científicas, o Planeta dos Macacos foi um sucesso. Era um filme depressivo, cara. Era um filme apocalíptico, né? Não era uma ficção científica de aventura. Então, esse Planeta dos Macacos, acho que é a cara dessa época, que era ficção científica depressiva, pós-apocalíptica. Tinha um monte, né? Mas eu acho que esse foi o que mais... que eu estou lembrando aqui agora, um dos que mais marcou, e recomendo quem não assistiu o Planeta dos Macacos original, o primeiro, Vale a pena assistir também, é um bom filme de ficção. Olha, cara, científica. Contatos Imediatos do Terceiro Grau foi no mesmo ano. Mesma época também, né? Mesmo ano, 77, junto com Star Wars. E, também essa... era de nave espacial, também tinha essa coisa de... Mas é... não era na Terra, né? Uhum. Já não era filme depressivo, né? Com o ET, né? Mais de terror, com suspense, do que só ficção científica pura. Isso. Outra galáxia, os humanos encontrando lá o ET. É, essa época já começou a virar, né? Os caras começaram, a indústria cinematográfica viu que os filmes estavam... Os jovens queriam outros filmes, então começou a botar essa galera nova. Essa galera nova era quem? O Steven Spielberg, o Coppola, o George Lucas. George Lucas era amigo deles, né? Ele se destacou um pouco depois. Esses dois começaram antes, né? O Steven Spielberg e o Coppola, né? Mas a Lucasfilmes era depois, né? É, a Lucasfilmes, ela foi criada porque como começou a só ter filme que não precisava de grandes efeitos especiais, né? Você pode pegar esses filmes aí anteriores, esses do Star Wars, que o Star Wars vão botar como sendo marco de mudança, né? Mas antes dele era assim, era Dossiê Pelicano, era filme urbano, não tinha efeito especial. Então as empresas de efeito especial foram fechando. Aí quando o Lucas quis fazer o Star Wars, não tinha empresa mais para fazer aquilo que ele queria. Ele acabou tendo que criar a Lucasfilm. Tanto que até do primeiro menos, mas do segundo filme eles usaram muito stop motion. É. Não tinha ainda efeito mesmo. Porque eles estavam tipo que reinaugurando a indústria de efeito especial, né, cara? Ele criou, né? No caso, ele criou uma empresa só pra isso, né? No Star Wars, na produção do Star Wars, eles criaram uma divisão somente, né, pra poder fazer efeito especial. Os caras ficavam naquele galpão sinistro. Aí foi, claro, aproveitado em todos os outros filmes do George Lucas. Né? Não, depois fez efeito especial pra um monte de outros filmes, né? Eu acho que o ET também, não foi? O ET, o Contatos Imediatos, acho que a empresa do Lucas acho que fez, eu não tenho certeza não. Você sabe, Marcos, se foi... Se ela, do ET? As empresas de efeito especial do Lucas, o Jorge Lucas, participaram desses filmes? Eu acho que ele participou, não sei se foi com esse nome, Lucasfilm. Eu sei que os dois fizeram um acordo na época de ET e Star Wars, que um combinou com o outro assim, olha, eu vou te dar 5% do meu filme. Ah, então tá, então também te dou 5% do meu. Então ET e Star Wars, eles combinaram, os diretores, de dar 5% do lucro de um para o outro. Aí diz que o Spielberg falou que se deu bem, que ganhou muito mais dinheiro do que o Jorge. Mas... Ele fala isso na entrevista, fala, eu me dei bem, eu ganhei muito mais dinheiro do que ele. Com os 5%, né, do Lucas, né? Os 5% do Star Wars. É, isso que eu tô falando. Falou que porque eles dois estavam com medo, assim, dos filmes não darem dinheiro. Então, a maneira de um ajudar o outro era assim, tipo, o filme que desse mais dinheiro ajudava o outro, né? Aí foi isso. E aí o Spielberg falou assim, eu me dei muito bem. Você falou uma coisa, Fabrício, a gente... Não, falei, o George Lucas, na verdade, que riu, porque ele falou, o outro lá tá feliz com 5. Também. Mas é da aposta deles, né? É claro. Mas uma curiosidade aqui que eu lembrei, o Delcio falou desse filme THX, o George Lucas vendeu, eles fizeram uma empresa junto com o Coppola, American Zoetrope, para produzir, né, filmes. e eles fizeram o primeiro filme do George Lucas, o THX 1138. Só que aí eles conseguiram o financiamento da Warner. Aí, antes de lançar o filme, a Warner pediu para assistir a cópia final. E ela odiou o filme e pediu para eles devolverem o dinheiro. Aí quebrou a American Zoetrope. Foi o primeiro e último filme da American Zoetrope. Depois, inclusive, esse filme THX, tem um trecho da Nova Esperança. Não sei se vocês repararam. Tem uma mensagem escondida. Na hora que o Luke pega com o Han Solo para ir resgatar a Princesa Leia, que eles sobem por um elevador para ir até ao andar das celas, né? Eles falam assim: não, esse prisioneiro, o Chewbacca, tá com eles, né? Fingindo que eles prenderam, eles estão fantasiados, né? Disfarçado de Stormtrooper. Esse prisioneiro está sendo transferido do setor 1138, que era do filme do THX. Eu lembrei agora aqui para comentar isso aí. Colocou um pedacinho. Botou uma referência, né? No... easter egg, eu sei que ele fez um curta do THX, foi o primeiro filme dele. E... aí depois tentou fazer o filme, mas parece que não agradou na época. Não foi muito bem, não. O primeiro que fez sucesso dele foi o American Graffiti. American Graffiti, esse aí. Eu tô até com o DVD aqui em casa. Ele fez esse um relativo sucesso. Foi até um desafio, né? Esse aí foi um desafio, que era pra ver se ele conseguiria fazer algo assim diferente, né? Uma comédia, alguma parada assim. Aí foi que surgiu esse filme. E fez sucesso pra caramba, né? Ele fez muito sucesso, esse filme. Foi o terceiro, acho, lugar, não foi? Na bilheteria na época. Parece que até o camarada lá que apoiou ele aí com o Star Wars, nem foi por causa do Star Wars, foi por causa do que viu o potencial nele, assim, né? Até devido a esse filme, que no acordo lá que eles tinham no Star Wars, depois que eles viram o sucesso do American Graffiti, os caras até mudaram, né, a quantia em dinheiro que ia pagar pro George Lucas e pra equipe lá, pra poder estar preparando, né, dirigindo o Star Wars e tudo isso. Tiveram até uma mudança nos valores lá. Esse cara que apostou no George Lucas é uma história muito, muito nebulosa, cara. É o Alan Ladd. Ele era da Fox. Aí ele mesmo falou na entrevista que ele não entendia nada do filme. Não sabia nem como ia produzir o filme, porque tinha muito efeito especial. Mas ele reconheceu que o George Lucas tinha talento, cara. Mas assim... não dá pra entender, cara. Será que o cara olhou pra ele assim: não, esse cara é talentoso, eu vou botar 500 milhões na mão dele? Muito assim. Sim. Você não achou, não, cara? O cara chega pra você a falar: não, eu não entendi nada do filme, mas eu apostei nele, acreditei nele. De início foi 8 milhões, né? Que eles conseguiram, assim, pro Star Wars na época. Aí depois foi aumentando, né? Tanto que os camaradas cresceram. Ficaram preocupados, né? Pô, só tá aumentando a despesa com esse filme. Mas essa história do Alan Ladd, eu fiquei bem, assim, curioso, assim, por que que ele investiu no George Lucas, cara? Porque, esse foi o cara que fez o Star Wars nascer, né? Se ele não tivesse... Eu li alguma coisa que falou o seguinte: ele falou que ele não acreditou no filme. Isso aí, não acreditou no filme, não. Ele acreditou, foi no diretor. Ele falou assim: ah, esse diretor é bom, vamos deixar ele fazer esse negócio aí só pra ver. Só pra chegar junto. Pois aí esse filme vai ser uma droga, tipo isso. Mas vamos dar uma chance a ele só pra dar um emprego a ele, só pra ele fazer alguma coisa. Mas é uma história estranha, né, cara? Não sei. Às vezes eles já se conheciam já. Então, mas aí a história que é passada não é exatamente. Fabrício jogou uma. Cara, falar que o cara não acreditava, isso aí também é mal contado. Isso aí também vende, faz vender mais. Verdade. Mas eu tenho umas curiosidades na época do roteiro, porque o George Lucas detestava que a indústria, ela era muito, intervia muito na obra, né? Então ele tem umas curiosidades, né, em relação aos próprios personagens, que o único personagem que estava desde o início do roteiro era o Darth Vader. era o único que estava desde os primeiros rascunhos. Mas os heróis não estavam ainda, né? Aí foram desenvolvendo o herói, porque toda o Star Wars, o segredo do sucesso do Star Wars é o mesmo segredo do sucesso do Senhor dos Anéis, né? Ele, o George Lucas, ele fala abertamente que ele se baseou no livro do Joseph Campbell, nos livros dele, né? Que resumidamente os livros dele falam das mitologias e o que elas têm em comum em várias culturas, né? Que é o herói, a trajetória de como o herói, né, chega até cumpre aquela aventura. E tem várias histórias, assim, tem a do Biúfo, tem a do Rei Arthur. Tudo isso daí é história com a mitologia em comum, né? Aí é o lancezinho do herói, da princesa, do sábio. Isso. Tem alguma coisa mística também. Isso, que é a força, né? É. Inclusive, no começo, a força e a história do Star Wars, o primeiro esboço, era a busca por um cristal, cara. Cristal. Exatamente. Eu não lembro agora o nome que tinha o cristal, cara. Era um nome... Cristal Kaibur. É isso mesmo. Achei aqui na minha pauta, assim. O Cristal Kaibur, que seria o que eles estavam procurando no universo, né? Então, as outras curiosidades aqui dos personagens, teve um dado momento que o Han Solo... Ele ia ser um alienígena com pele verde, com guelra, né, cara? Ia ser bem diferente do que ele... Já pensou o Harrison Ford fantasiado com aquela roupa de borracha? Inclusive, eu queria que o Fabrício fizesse um comentário sobre os personagens que ele detesta. Fantasiado ou de CG, Fabrício? Qual que você prefere? Mas de qual? Né? Não, de qualquer filme. Vamos imaginar o Han Solo. Não, mas ele seria. O Han Solo, pelo que você falou, ele seria o Sapo Brenny. O Kiff do Zap Brenny, galera. Uma época eu comentei porque você uma vez estava falando do filme do Quarteto Fantástico, você não gostou do cara fantasiado de, nossa, de coisa. O coisa do Quarteto Fantástico é igual o cocô do Hermes e Renato. Parece irmão. Procura no Google. Eu lembrei de você falando isso uma vez, cara. Isso não podia faltar, né, cara? Dos efeitos especiais, né, Fabrício? Defeitos especiais. É, porque se o cara coloca uma coisa, tem que ser bem feito. Senão não põe. É. Uhum. Ele vai chamar atenção pro ruim, entendeu? O Chewbacca empacou, né, cara? Ele deu certo, né? Deu, também com um cara de 2,20 metros dentro da fantasia, é difícil. Né? Então. Eu achei bacana essa melhor da maquiagem. Uma coisa bacana do Star Wars que eu gosto muito, cara, eu tava vendo aqui esses dias em casa, revirando a bagunçaiada lá no armário, eu comprei na época que saiu um xadrez aí, tava vendendo na banca, umas pecinhas de chumbo e tal, do Star Wars, eu comprei uns dois fascículos. Ela tava revirando lá e vi aquelas artes, cara, conceituais que tava no que veio junto com a revista. E o que ele usou, cara, e essas artes, tava nesse documentário, fala que ele usou essas artes pra quê? Pra ilustrar pros diretores lá da empresa quando eles iam apresentar o roteiro, porque ele falava como não tinha nada parecido. Ah, tá, era tipo storyboard. Né? Isso. Os caras não... Mas aí, tipo, tinha os storyboard, que eram os rascunhos, né? E tinha aquelas pinturas mesmo, cara. Ele contratou um cara que era artista lá, que desenhava pra Boeing, pra fazer aquelas pinturas mesmo, aquele conceito bacana, pra mostrar pros caras. Inclusive, ele fala que ele não sabia apresentar o filme. O filme Star Wars foi vetado nas outras produtoras, na Warner, na acho que é Universal, todas as outras rejeitaram, só a Fox que aceitou. Mas aí ele fala que ele só apresentava falando que era uma espécie de Flash Gordon, uma ópera espacial, não sei o quê. E todo mundo. Aí o Delcio tá falando, depois ele acho que chamou, não foi, Delcio? Um cara isso. Lá, eu não lembro o nome do cara, mas é um artista isso. Lá, fera, que fez a. Deu o conceito visual. Inclusive, tem uma coisa que é uma injustiça que a história fez com o Jodorowsky, né? O Jodorowsky, ele ia filmar o Duna, aquele filme. Vocês já ouviram falar num livro de ficção científica? Duna é de um que tem os vermes gigantes. Isso, isso mesmo. Esse cara ia filmar o Duna, ele pediu os direitos da obra para fazer o filme. E esse cara foi o Jodorowsky que juntou uma equipe fera que foi reaproveitada para o Star Wars. Todos esses filmes de ficção científica de espaço que fizeram sucesso na sequência, todos vieram aproveitando essa equipe que o Jodorowsky montou. Se você olhar a arte gráfica que o Jodorowsky fez, o storyboard do filme, tá todo Star Wars ali, tá, dá pra você ver o Odisseia no Espaço, 2001, e tá ali, cara. O conceito visual foi do Jodorowsky e ele mesmo não conseguiu produzir o filme Duna. Ele tem um livro com a arte conceitual toda em sequência, mas não saiu o filme, cara. É uma pena. Existe um jogo do Duna. Existe um jogo. Lançou acho que antes do Command Conquer, não foi? Só que, gente, fique claro que não é o ataque dos vermes malditos do espaço. Eles são mais parecidos com o do Star Wars mesmo, que tem até no segundo filme. Isso aí. Os vermes lá dos outros planetas. Isso aí. Já falamos um pouco dos personagens aí. Tem mais alguma curiosidade de personagem que vocês querem falar, que vocês lembrem alguma coisa? Não pode esquecer o nome do Luke, né? Que não ia ser Luke Skywalker, ia ser Luke Starkiller. Que é a Estrela da Morte. E tem no jogo, né? Naquele. Saiu Force Unleashed, o nome do personagem que você joga, que é lá o aprendiz do Darth Vader, é Starkiller. E não é o Luke. Aí criaram pro jogo um personagem sinistro, forte pra caramba, chamado Starkiller. Mas isso é muita sacanagem, daí. Né? O cara lançar o filme, tem a Estrela da Morte no começo do filme, e o cara, o nome do cara, Starkiller, porra. O Marco acho que foi pegar aquele pão que ele falou que tava com fome lá. Ah, pão com queijo. Pão com queijo. Acho que ele tá ali quietinho ali. No... Tô no pão com queijo. É o microfone pro lado pra não saber. Pra não aparecer aquele crunch. Vamos pular para uns comentários aqui, que é meio polêmico aqui, com relação à parte religiosa, né? Porque esse último filme agora, inclusive, sempre o pessoal radical religioso pega um filme desses aí pra criticar, né? O Star Wars não escapou. Eu não sei, eu não parei pra ler exatamente qual é a crítica, mas acho que é legal a gente comentar um pouquinho do que tá ali por trás da história da Força, né? Porque... Nas entrevistas o George Lucas fala, inclusive ouvi uma entrevista dele que o repórter estava pressionando ele para admitir que ele estava criando uma nova mitologia. E ele ficava toda hora se esquivando, você viu que ele estava até um pouco constrangido, que ele falava, não, eu não estou criando uma nova mitologia, eu estou pegando a mitologia que existe e estou dando uma cara nova. Né? Por exemplo, uma parte que o Darth Vader quer convencer o Luke para vir para o lado obscuro da força, essa passagem aí é uma espécie de releitura da passagem da Bíblia que o diabo está tentando Jesus, né? Que ele fala inclusive quase com as mesmas palavras, né? O universo vai ser nosso, eu posso te dar o universo se você vier para o meu lado, né? E fora também outra parte que tem uma ligação com religião, é aquele negócio do Anakin, né? Que é, o budismo vive à procura de um do novo Dalai Lama nas crianças, né? E o Anakin é que nem o Dalai Lama, né? Era criança com aura especial que o Qui-Gon vai lá, recolhe ele do planeta, né? Então é, tem uma polêmica aí com relação à religião. O Delcio não gosta, né, Delcio, de falar disso, não, né? Eu vi falar de um padre que fez uma missa, acho que foi na Inglaterra, não sei, em que todos que estavam na igreja estavam fantasiados de alguma forma, de algum personagem. Que a missa foi em homenagem às trilogias do Star Wars. Aí aquilo me pareceu um pouco exagerado. Quando eu fui ler a matéria, é que ele estava explicando que muitas das coisas que se fala na trilogia de Star Wars tem a ver com pensamentos do cristianismo. Isso. É uma recriação. Fé, né? Isso aí, é uma recriação. Ele, inclusive, fala que a força, ele não queria transmitir como uma ele queria que ela fosse uma referência para os mais jovens de espiritualidade, né? Espiritualidade. Ele não queria que aquilo fosse visto de uma maneira... Aliás, isso aí houve uma crítica forte em cima do filme, do primeiro filme, do número 1. Que eles tentaram explicar a força do filme 1, que eles não tinham nada que tentar materializar a força. Eles tentaram, parece que, explicar que era uma proteína, uma... Isso. Midi-chlorians, é isso aí. Tipo uma bactéria, né? Uma bactéria que havia na pessoa, que dava poder a... É, isso aí foi um erro, né? Antes era uma coisa só mítica, né? Eles tentaram aquilo, depois apagou, não se fala mais nesse assunto. É por isso que a gente tava falando que nessa trilogia do Darth Vader, né, que é... A gente quase não aproveita nada, né? Ele fala do episódio 1, 2 e 3, né? Isso, é o que é na sequência total é o 4, 5 e o 6, né? Mas eles foram lançados como episódio 1, 2 e 3, né? Que é anterior, né? Cronologicamente aos filmes da primeira trilogia, né? É pouca coisa que vai aproveitar. Esse negócio é uma das coisas que não ficou legal tentar materializar, né, Marcos? É. E outra coisa, a sequência, por exemplo, para quem vai começar a ver hoje, a pessoa vai no cinema e vê esse último. Qual o próximo que ele deveria ver? Bom, eu tirando o exemplo das minhas filhas, eu não quis botar para elas verem o primeiro. Eu botei para elas verem direto o 4. Uhum. Ou seja, elas nunca tinham visto nada. Aí do último eu já... Foi de vez logo 4. Por que que eu pensei nisso? Porque dali que surgiram todas as histórias, né? Foi a base de tudo. Então tem várias sequências que as pessoas defendem aí na internet, mas... Sem dúvida, o 4 é um que você tem que ver logo. É, eu até falo, se o... Isso aí. Pode falar, Fabrício. Pode falar. Não, mano, fala aí essa raciocínio seu aí mesmo. Pode falar, hein? Eu concordo com essa teoria, tá? E que, além do que foi lançado dessa forma, e outra, a primeira trilogia é prequel, né, que fala, não é a principal da trilogia, e eu já comentei até que mandar alguém assistir primeiro o episódio 1, 2 e 3 e depois o 4, a pessoa desiste. Quando chega na Nova Esperança, vai falar, pô, vi tiro, pulo, não sei o quê, agora só tô vendo conversa. E a batalha do sabre de luz da trilogia primeira, não tem nem comparação com a do Darth. Você quando chega mais simples? Quando chega no 4, parece que acabou, né? Não tem mais batalha de sabre de luz. Isso, então, mas... É outro motivo. É uma decepção ali. Por isso, um dos grandes motivos, na minha visão, é que a qualidade mesmo gráfica, a pessoa tem que assistir primeiro 4, 5, 6. Além da história ser a história principal, que é a história que vale. É isso aí. Eu também acho isso aí também. Porque se eu falo até, tava até falando com um amigo meu que ele não tinha, olha só, ele tava preparando pra ir ver o episódio 7, não tinha visto nada dos outros, só tinha, assim, conhecimento, né? Um fala, está o outro dele, lê alguma coisa na internet, não tinha visto nada. Eu falei, cara, você vai ver o episódio 7, falei, no mínimo que você tem que assistir é o episódio 4, que ali vai apresentar todos os personagens que vão estar no episódio 7. Vai estar a Princesa Leia, vai estar Han Solo, vai estar o Chewbacca, né? Esses personagens, o Luke, né? Vai estar tudo ali. Então você não pode ir ver. Eu falei, você não vá pro cinema ver o episódio 7 sem ver no mínimo o episódio 4, cara. Tem YouTube, tem tudo quanto é lugar. Netflix. É, eu falei assim. E o cara perde muita referência. Quando a gente foi falar do episódio 7, você vê que tem muita referência ao episódio 4 mesmo, assim, literalmente escrachado falando. É, eu acho que esse episódio 1, 2 ou 3, ele é um bônus. Isso aí. Pô, assim, depois você já viu tudo, ah, agora eu vou relaxar e vou ver o 1, 2 ou 3 só para distrair. Porque até o que vocês também já comentaram, mas também não é o prequel lá, é a história do Darth Vader, mas você vê que ele vai ficando do mal, mas sem muito motivo de ficar do mal. O time de ficar era muito mal, mas pro lado do bem. Tinha que sair matando todo mundo mal. Mas não, como ele tinha que virar o Darth Vader, então. É onde que ele desvirtua, ficou faltando, né? Então, você vê, eles fez tanto sucesso que eles lançaram 6 temporadas de Guerra dos Clones. É, animação, né? Isso, de animação. É verdade. Teve a animação do Genndy Tartakovsky também, muito boa. Pena que não deu continuidade, mas era uma animação excelente. Não era 3D, era animação 2D. Não, só teve uma, eu acho que só teve uma temporada. Você chegou a ver essa daí que eu tô falando? É, como é que é o nome? Você sabe? Não, Guerra dos Clones, deve ser. Eu acho que é Guerra dos Clones também, mas eu acho que é como se fosse o início dessa em 3D. Ah, muito boa, cara, muito boa. Eu peguei uma hora pra assistir um episódio só, né? Só pra ter uma ideia pra gente falar aqui, né? E falando aí, já que estão falando da trilogia nova, né? Do episódio 1, 2, 3, eu falo, cara, pra mim ela acaba no episódio 2, ele começa e acaba no ataque dos clones só, que é o mais maneiro, que é a guerra ali. Entendeu? O episódio 3, assim, achei bem forçado. Até aquela batalha final do episódio 3, do Anakin com Obi-Wan ali. Pra ele ficar todo ferrado, eu achei que a forçação de barra aquela luta, cara. No vulcão lá, aquele negócio de lava lá, de eu falei, que é isso, cara? Errado, tipo assim, pula que você vai. Mas o ataque dos clones, cara, eu acho perfeito, cara. Mostra como foi criado os soldados clones, né? Da onde veio que tem os personagens clássicos que a gente conhece, o Boba Fett, aí mostra que veio lá os clones, eram tudo do Django, né? Mostra o Boba criança. É, isso aí, é um orgasmo pra quem é fã do Boba Fett. Então, cara, mas o Boba, cara, eu gosto muito do personagem dele, do caçador de recompensa. Acho ele muito, muito bacana. É o, como se diz, ele é o. Seria ali um dos algozes ali do Han Solo, né? É, contraparte do Han Solo. É, do Han Solo, a história. Acho muito bacana. E isso ficou bacana, legal, que eles não perderam, não esqueceram dele. Focaram no Darth Vader, mas lembraram de um personagem que faz diferença, assim, nas outras. Eu achei tão ruim a morte do Boba Fett, cara. Pelo Han Solo, matando... Nossa, cara, ridícula. Sem querer, né? O que você achou, Fabrício? Eu não lembro como é que foi essa cena. Deu uma paulada no jetpack dele, ele caiu lá naquela planta... aquele bicho do deserto. Ah, já lembrei. Sem querer, ele vai dar... deserto. Isso, sem querer, ele dá uma pancada. Ele vai, tipo, que abaixar... ou desviado, uma pancada, e bate com um pau nas costas do Boba Fett. Ele sai voando, assim, igual um desenho animado, bate na nave e cai lá embaixo. Que isso? Foi sem querer o negócio? Foi assim, meio cômica a morte dele. Botar a ceninha lá, a musiquinha dos Trapalhões, encaixa perfeitamente. Encaixa não. Encaixa perfeitamente na cena dele. E assim, eu tô falando isso assim, é minha opinião de adulto. É claro, quando eu era criança, não, eu devo ter adorado aquela cena, porque o filme ele conquista, e eu acho isso legal. Ele é uma coisa que ele tem em comum com o Senhor dos Anéis. Ele tem uma linguagem que é acessível à criança, né? Verdade. Só que o Senhor dos Anéis é mais sério. O Hobbit eu acho que já é mais cara de criança. O Senhor dos Anéis é mais puxado. O pessoal do Tolkien lá, o Senhor dos Anéis, eu acho mais adulto. Pra você ver como que é cativante assim, o Star Wars, né? Gabriel tem 7 anos, cara. Ele pegou pra. Eu falei assim: vou ver, eu quero ver, eu rever os filmes, mas nem forcei nada. Eu sentei pra ver, ele sentou comigo. Ele, cara, ele foi devorando os filmes, assim. Ele foi meu parceiro assistindo todo. Comecei certinho do episódio 4, 5 e 6. Aí quando acabou, ele falou: eu quero, tem mais? Eu falei: tem os outros. Aí eu fui apresentar os outros pra ele. Entendeu? Aí ele foi, viu o 1, 2, o 3. E tá aguardando agora pra ver o episódio 7, que ele não viu. Ainda não foram ver em Itapiruna, cara. Tava na semana passada ainda. Daí eu fui ver com o Bruno. Nós fomos a campo. Mas aí nesse dia ele não foi, que ele tava com a avó dele. Não sei se essa semana ainda está, mas Itapiruna tá com umas 3 semanas. O Delcio deu um castigo nele. Aqui em Campos está passando ainda. Ah, esse daí não vai sair tão cedo nessas férias, só se for obrigado a tirar ele. Enquanto tiver gente, o pessoal. Cara, eu fui ver no terceiro dia, saiu na quinta, mas quinta é meio de semana. Aí veio sexta, fui ver no sábado. E ó, o cinema lá em Itapiruna não tava cheio, não, tá? É. Eu acho que o pessoal daqui não dá muito valor àquele cinema lá, cara. Ele é 3D, tem um ar-condicionado bom. Aproveita, Marcos, conta a história da sua filha, que eu acho que não gravou, que ela achou que ele te perguntou sobre quem que era o pai da... Ah, pois é, que ela foi ver comigo o set, né? O último já no cinema e tal. E aí depois foi um drama, porque elas queriam saber quem era pai de quem, elas são gêmeas. Então o fato da Leia ser irmão gêmeo do Luke, isso ficou muito marcado para elas. Elas queriam entender a história, quem é o pai, quem é a mãe. Eu não sabia quem era a mãe, não lembrava mais da Amidala. E aí, bom, a gente chegou em casa, na Netflix tinha o 4. Falei, vamos ver o 4 então para eu explicar melhor para vocês um pouco. E dando pause, né, parando o filme toda hora, explicando. Rapaz, quando chegou na cena do Luke, que o Luke levou o R2-D2 lá pro Obi-Wan, e aí o Obi-Wan ia ver aquela mensagem, né, da Leia. Aí a mensagem apareceu e tá a Leia lá falando: olha, muito obrigado pelo senhor ter servido ao meu pai nas guerras clônicas, não sei o quê, uma coisa assim que ela falou. Aí minha filha falou: não, peraí, pai, calma aí. Ela estava com 9 anos, né? Como é que pode ela tá falando que ele serviu ao pai dela, se o pai dela é o Darth Vader? E, na verdade, ele treinou o Darth Vader e o Darth Vader era criança. Não foi isso que você contou? Pronto, enrolou todo. Eu já não lembrava da Amidala, eu não lembrava que o Darth Vader era... Aí, até que eu consegui entender, vendo o episódio 1 depois, sozinho, elas já não estavam na minha casa... Tava na casa da mãe, aí eu vendo o episódio 1, aí fui mandar pro WhatsApp pra ela, falei: olha, acontece. E ela falou dos pais dela, mas ela não sabia que ela era adotada. Não era o pai de verdade, era o pai adotivo. Caramba. Eu pedi pra... Hoje em dia, com 9 anos, pegando furo no filme, cara. E eu vou aproveitar e contar um pouco também de quando eu fui... Do clima que eu tive, que eu fui assistir no cinema o episódio 1 também, da segunda trilogia, né? E eu me lembro que eu tava uma expectativa danada na época, né? Todo mundo ansioso, que era o próximo grande filme, né, do Star Wars, depois da trilogia original. Eu assisti o filme, cara, lá no Cine Caraí. O som era excelente. Me lembro várias passagens do filme marcantes lá. Mas eu saí do cinema, cara, bem assim, decepcionado, sabe? Não vi muito potencial no filme, não. Eu estava feliz que era Star Wars e tudo mais. Trilogia? O episódio 1 da segunda trilogia. Mas pode falar que é porque você sentiu falta do Darth Vader. Então, mas uma coisa eu aposto, que o filho do Nelson deve ter ficado alucinado. Um negócio de sabre, de pulo, de tiro, Ele ficou, cara, mas você acredita que ele falou, pai... Cadê o Darth Vader? Pronto. Mas é a mesma coisa que eu ia falar. Ele perguntou, cadê? Eu falei, não, o Darth Vader é a criança. Aí ele ficou meio frustrado. Por que a criança ficou mal, né? Ele ficou frustrado, porque, pô, vê o Anakin, é um molequinho carinha de anjo, né? Lá, ele pequenininho e tal. Bonzinho, ajuda, né? Todo engenhoso e tal. E de repente o moleque... vira, quando ele é adulto, fica mal. Aí ele fica, isso confundiu um pouco ele. Aí depois ele foi vendo os filmes, assim, mesmo sem... Quando ele viu, porque pegaram a mãe dele e tal, que mataram. Aí ele ficou revoltado, né? Falou, vou arrancar a cueca por lá em cima. Bababá, né? Mesmo com todo o ensinamento que ele teve, né? Aprendeu com os melhores lá, Yoda, Obi-Wan, Qui-Gon, né? Mas mesmo assim, ele, né? Ele queria soltar raio pela mão. Pela mão. eu acho que o que seduz mais é que soltar as faíscas lá pela mão do lado dele. Os Jedi não fazem isso, né? Mandam um raiozinho, assim. Ô Fabrício, e o que você achou do Mestre Yoda em comparação? Vamos fazer uma comparação. Mestre Yoda em CG, qual que é melhor pra você? O Mestre Yoda CG da segunda trilogia ou o Mestre Yoda Muppet Baby? É, o negócio que costume é foda, né? Você tava acostumado com ele sendo tipo TV Colosso, tipo. Tipo Vila Sésamo, né? Aí depois, claro, a cena que eu acho que todo fã que sempre acompanhou. Star Wars era ver o Mestre Yoda lutando. Você gostou dessa coisa aí? Apesar dele levar um pau lá na luta, e se refugiar com mas você gostou dessa... Né? Porque uma das coisas que o pessoal reclama muito, que eu acho que quebrou a mística do Mestre Yoda, que ele faz o papel daquele sábio, né, que aparece velhinho, que aparenta ser frágil, mas que tem muita força, muita sabedoria. Mas é uma característica desse personagem nas mitologias ao redor do mundo é de que ele não é um cara que você não vê ele em ação, né? Ele é um cara só que vem, tipo, eu tô morrendo, eu vou te ensinar tudo que eu sei, né? Passar minha sabedoria. Nessa segunda trilogia aparece ele lutando... Isso aí, Bruno, não gostei, não. É, você então dessa turma que não gostou dessa não, mudança. Não, eu gostava mais dele na forma de boneco mesmo. Uhum. Parecia mais real, entendeu? O sábio que, não, que é, só tem e sabedoria. Outra coisa, eu achei um puta exagero, cara. Aquela luta dele com o vampiro. É o vampiro mesmo, é o Drácula. Drácula. O cara... A luta dele com o Drácula. Cara, não ficou legal, né, cara? Cara, achei assim, tá, beleza. O cara demonstrou qual seria o potencial dele. Mas eu acho que se um cara que consegue tirar uma nave de dentro de um pântano, pra quê? Eu achei aquilo meio sem sentido, aquela luta toda, aquela performance toda. Eu não sei. Ele ia arrancar o braço do cara, né, Paulo? Ele podia imobilizar o cara, né? Só parar o cara. Pra nem suar. Não, e outra coisa, ele pula igual uma pulga, sei lá, um ser voador. Eu achei exagerado, aquilo parecia desenho japonês. E falando assim, uma comparação, se for botar assim, no tempo, na linha do tempo, o Mestre Yoda lá no episódio, lá no Retorno do Jedi, ele tem o quê? 800 e poucos anos, né? O bicho tá caquético, morrendo. O que que é 40 anos, 20 anos a menos, assim, o bicho tá dando malabarismo lá no Ataque dos Clones, né? É, cara, muito malabarismo, entendeu? Eu achei forçado demais pro cara que era considerado o mais poderoso Jedi, sei lá. Exatamente. Eu acho que o lance deles ali tinha que ser mais mental, sabe? Não sei. Então, isso que eu falei, é que a minha opinião é tudo neto. Pra mim, só que o que eu disse é o público sempre esperou essa luta. Ah, sim, claro. Todo mundo queria ver ele lutando. Então, pra mim, ele tinha que lutar um personagem que é muito parecido com ele. É o mestre Ubi, sei lá, do Kung Fu Panda. Aquela tartaruga. Tartaruga. Que não luta. Tanto que eu acho que tem até uma parte que alguém vai atacar. Ele só, tipo, com um pensamento assim, manda o outro personagem longe. Essa que é a mística do grande mestre, né? Que ele é o cara que é tão poderoso que ele não se dá nem o trabalho mais de ter esforço físico, né? Ele resolve a briga com o mind trick ou com a força mesmo, sem mexer o corpo. E quando o Mestre Yoda lutou, ele quebrou um pouco essa mística que ele tinha, né? Então, mas aí esse que o Deus falou dos 40 anos aí, sei lá. É. Ele entra de bengalinha, caquete. Mas em relação ao boneco, eu achei ele com uma expressão muito boa, cara. É assim, convincente, cara. O Império Contra-Ataca, ele tá muito bom, assim, a interpretação. Eu acho que é o cara que fazia esse pro televisão, né, esses bonecos aí. É, eu fico imaginando, assim, igual o Marco. O Marco, ele tinha 10 anos quando ele viu lá o filme, lá em 77. Eu fico imaginando pro público, no caso, assim, da nossa idade, né, 30 e pouco, tá acostumado a ver filme no cinema de espaço. Quando ele entrou no cinema e viu aqueles efeitos do Star Wars, cara, eu fico imaginando o choque que os caras não levaram, entendeu? Ver nave explodindo, ver aquele sabre de luz, coisa que não tinha aparecido, né? E o espaço em si, né, as performances lá, fica pesado no espaço ter explosão e som. Mas isso é explicado. Porque se, o cara falou, porque se não tivesse som, a galera, já naquela primeira cena ali, a galera já ia sair do cinema. Né? Imagina, tá vendo uma nave gigante chegando, uns riscos assim na tela. 2001, o Odisseia no espaço deve ter uns 20 minutos de imagem sem som nenhum. Olha, eu já tentei, quando foi lançado o 2001, o Odisseia no espaço, Eu juro que eu tentei ver algumas vezes, eu nunca consegui. Então, já começa com uma imagem sem som. Não, eu nunca consegui parar na frente do não consegui terminar de ver nem a metade. Eu vejo pedaços, pulo. Eu também, eu não consigo ver. Tem uma sequência no filme, cara, que fica parecendo um negócio psicodélico, colorido, cara. Cara, não tem... Eu troco na hora de... Não, vou ver outra coisa. Isso não é possível. Então, sem sentido, cara. Aí os caras explicam isso, né? Por que que no Star Wars eles colocaram as cenas no espaço, cheia de som, cheia de vida, né? Igual ela. O Odisseia no Espaço, em 2001, eles achavam que 2001 ia ser grande coisa, né? A gente tem problema de gasolina ainda. Mas ele foi feito em 68. Ele foi na época o grande filme de ficção científica. Né? Foi feito em 60. É por isso que eu acho estranho terem reclamado tanto de Guerra nas Estrelas em 77. Pô, em 68 já se falava em estação espacial, em robôs que tinham capacidade de conversação. Inteligência artificial. Inteligência artificial, isso em 68. Quer dizer, eu já fui ver na televisão, né? Já vi a televisão. Era VHS, era vídeo. Fita VHS. Você alugava a fita de vídeo. Né? Eu peguei essa época também. Acho que todo mundo aqui pegou, né? Com certeza. né? Pegar fita de vídeo, então era VHS. Então, eu nunca consegui ver direito o filme, não tive paciência. Atenção, aqui começa a área de spoiler. Escute por sua conta e risco. Sobre o novo filme, se você gostou, e faz seus comentários, tá? Renovada no espírito do Star Wars, né? E, tipo, tirando os personagens antigos e colocando novos no lugar deles, né? Assim, o que eu achei do filme? Eu gostei, sabe o que eu mais gostei do filme? Com as naves, né? O espaço, umas paradas. Eu tive uma expectativa muito grande de vilão, que ainda não é vilão. Depois, quem rouba a cena, no meu ver, é o Finn. O personagem roubou a cena assim, do filme. E do Blake, que né, é o engraçadinho do filme, ele também pra mim é uma cópiazinha do Wally. É aquele robozinho, fofinho, cheio de expressão. Mesmo que ele não tenha um rosto ali nele, assim, mostrando, mas ele, pelo que ele faz, as formas dele, né, ele é aquele bichinho, né, engraçado, é até legal. Mas assim, eu gostei muito do visual do filme, né? Gostei pra caramba do visual. Eu achei que me agradou muito. Correu lágrima, Delcio. Rapaz, eu gostei muito, cara. E tô assim, esperançoso pros próximos, porque o que acontece? O J.J. Abrams, né? Esse cara, pra mim, ele é um gênio. Ele conseguiu transformar um negócio que igual o Star Trek. Puta filme de ação e sem perder a essência do Star Trek, né? Eu esperava dele nada menos do Star Wars. Mas eu ainda tô esperando as cenas de batalha, né, sinistra, quando tiver Jedi contra um Lord Sith ou alguma coisa do Thanos, que não teve nesse filme. Provavelmente vem por aí. E rever os personagens clássicos, né, cara? Aquilo ali, isso aí, fala. Vem uma lágrima. Rever os clássicos, cara. Solo, Leia, Chewbacca. Rever a Millennium Falcon, cara. Na hora que volta dentro da Millennium Falcon. Uhum. É, que é doideira, cara. E a hora que ele tava na ponte, indo falar com o filho dele. É. O Han Solo. É, que ia deixar pra galera que não... E ele é cheio de easter egg. Então, quem viu o episódio 4 e vai assistir o Despertar da Força, você vê a menina lá, por exemplo, na hora que ela tá lá no deserto com o capacete de um piloto lá dos rebeldes, é o capacete dos X-Wing, né? Do X-Wing. Aquele capacete nada mais é o capacete do Luke Skywalker. Eu vi, Deus, falando que tem um número naquele capacete. É o Vzinho, vários Vzinhos, né? V, é o líder recinto. Ah. Entendeu? É o capacete do Luke. Dentro da nave mesmo, da Millennium, tem uma parte que o Obi-Wan, no episódio 4, tá treinando o Luke. Fala assim, ah, agora você... Vamos treinar aqui, dá um sábio pra ele. E joga um orbezinho que fica tirando os lasers. Aham. Batendo. Tem aquele orbe da nave. É o Finn que acha ele, né? O jogo do xadrez lá. Isso aí que o Chewbacca é viciado no jogo do xadrez, pode contar. E aí? eu gostei do filme. Vale a pena. Uhum. E eu tô esperando os próximos agora. Vamos comentar depois o que vem por aí. Uhum. É, Marcão, fala aí então a sua opinião do novo filme aí. É Rei, né, eu acho. Rey. Cara, eu lembro dessa cena aí do capacete, eu achei um pouco forçado. Foi depois, não ali. Eu achei um pouco forçado, assim, ela ter habilidade de incríveis. Ela ter... Na... Brincadeira, cara. Ela parece... É órfã, né? Foi criada sozinha. Ninguém treinou ela. Ela sabe lutar, que parece que... Sei lá, parece que é uma guerrilheira treinada pelo Mossad. depois ela pilota a Millennium Falcon dando piruetas, virando coisa abaixo, uma nave que era um caquinho. As cenas da Millennium Falcon na batalha, nossa, eu não sei, cara, eu acho que foi exagerado. E outra, tudo bem, eles explicam que ela tinha tanto conhecimento mecânico, né, do funcionamento das naves, por ser uma catadora de sucata, né? Ela estava sempre cuidando daquelas naves todas caídas lá no deserto, catando aquelas peças. Bem, mas pô, dá a impressão que é um Einstein de saias, né? Não sei. Todo mundo aí vai explicar tudo assim, é por conta dela ter a força e tal. Mas você gostou do filme? O que você achou? Não, ele é bem cativante, ele prende a atenção mesmo do início ao fim. Chegou a vir as lágrimas também? Uma das coisas que eu mais gostei foi de trazer os personagens de volta, né? Mais velhos, né? Uhum. Eu achei muito legal ele fazer esse link, trazer aqueles personagens de volta. Uhum. E já com as experiências acumuladas e com as desilusões e tudo mais. Achei bem bacana aquilo. Então, de uma maneira geral, achei que o filme foi bem montado. Eu achei que algumas coisas meio forçadas, né? Não tinha necessidade. E você, Fabrício? Você gostou? O que você quer falar sobre o novo filme aí? Não, eu gostei muito. Apesar de ter algumas falhas que eu acho até graves. Inclusive essa aí que o Marcos falou do Ren lá encarar de frente o Kylo Ren e ainda ganhar. Um spoilerzão aí pra quem nada, a força dela ela é maior do que todo mundo. Ela não precisa nem treinar. Ela viu que ela podia controlar a mente assim, do nada. Já começou a usar. E já usou o poder de atrair, né, o sábio do meio. Kylo Ren, todo bom assim, né? Tipo, vem pra mim. E outra coisa, pra mostrar o sabre de luz precisava ser daquele tamanho. É 3 vezes maior do o negócio gigante. Não a parte da luz, a parte que segura, né? É tipo uma daquelas espadas medievais, né? De mão dupla ainda. É muito grande. O vilão deu pra perceber chupado do Darth Vader numa interface bom-ruim, só que ele tá do ruim provavelmente pro bom depois. Ele tá indeciso ainda, né? Ele tá conflito. O Darth Vader lá, o Anakin Skywalker, é o contrário. Entendi. Mesmo se ele quer o mal. Entendi. Também tem muita explicação. Outra, de reviver os personagens, isso aí é fato. Só que tudo que a gente vê é dinheiro. Então, você imagina o contrato desses atores antigões aí pra dar uma palhinha ali. Então, mais fácil é passar o sábio. O Harrison Ford ganhou um dinheirão, que ele cobrou muito caro, cara. Então, ele quis compensar o que ele não ganhou no primeiro filme. E o que ele perdeu com Indiana Jones, Caveira de Cristal. Que foi? Você é daquele vergonha ali. Eu não sei se vocês perceberam, mas o filme ficou muito muito em cima dessa Jay. A Rey, né? Rey. Rey. Eu acho que ficou muito em cima dela. É porque provavelmente ela é o próximo Luke, né? Não precisa treinar, já sabe mais do que eu. Não, todos começa com ela comendo aquela porcaria daquele pão horroroso. Entendeu? Ela é a fodona, ela é a que luta pra cacete, sem treino, ela é a que pilota aquela nave Millennium Falcon como se fosse uma AIS. Barão Vermelho. Motinha quadrada dela. Parece um trator de arado. Poxa, isso que eu ia falar, a motinha lá na época do Anakin lá era mais tecnológica do que aquela ali. Não, e outra coisa, logo de cara, ela parou a moto a quase 1 quilômetro de distância, depois foi arrastando aquilo tudo pra quê? Acho que ela ia mais rápido a pé, cara. Era mais de 500 metros de distância, desmontou tudo, foi levando e empurrando pelo chão. Não entendi aquilo. Esse filme, cara, eu gostei, sabe? Eu concordo, assim, tem muita coisa que vocês falaram que eu concordo. Acho que ficou muito exagerado o foco em cima da Rey. E, assim, mas ó, eu fiquei assim, muito. Me veio as lágrimas naquela hora, com spoiler aí. No final, quando ela entrega, cara, aquela espada. Assim, quem assistiu em 3D vai ficar até mais emocionado, porque ela tá. Aquela cena é muito emblemática, ela passando bastão com o Luke, né? De volta, assim, né? Porque foi que eu vi já vários caras falando assim, porque o Jedi faz uma cagada e vai se esconder. Por exemplo, o Obi-Wan fez cagada, o Anakin foi pro lado negro, ele em vez dele ir atrás resolver, ele se escondeu. O Luke fez a mesma coisa, deu cagada e foi se esconder. Mas o meu ver foi tipo assim, o cara perdeu a esperança, né? Tipo, agora o que eu vou fazer? Assim, meu plano. Assim, o cara que tem espiritualidade, ele tem esse problema. Quando as coisas não fluem do jeito que ele espera, ele não consegue entender os desígnios, né? Místicos, né? Por que que deu errado? Perde a esperança. Inclusive. É a pergunta que eu ia fazer para vocês, que o nome do filme é Despertar da Força. E eu não vejo nenhum personagem ali despertando para a força. Eu vejo a força voltando à cena principal. É como se ela tivesse sido esquecida, né? O que vocês acham disso? Você acha que é alguém que despertou mesmo para a força? Não, só pode ser falando do Luke Skywalker. Apontando para ele. A referência. Mesmo que a menina tendo descoberto que ela tem o poder da força forte nela, aí entra aqueles, como se diz, entra as contradições, né? O Anakin era novo demais para ser treinado. Era criança, né? De que, uns 7 anos na época. Imagina uma adolescente já. Né? Mais conturbada ainda seria, né? Se analisar logicamente a mente da menina órfã. Né, criado pra gente sozinho, no meio de um deserto, vai estar muito mais conturbado ainda, né? Imagina o perigo, assim, se o Luke, não, eu vou te treinar. Se ele treinou, no caso, o Kyle, desde bebê, ele já conseguiu perder o cara, ele foi seduzido, né? Tá na dúvida ali, mas tá... Imagina ela, o estrago que não vai fazer no equilíbrio. O Mestre Yoda deve estar dando mortal dentro do túmulo agora, né? Vendo isso. Uma coisa que eu achei... Ele já começou a escutar eles. Ela já começou a escutar lá os mortos também, que eu nunca entendi. Ele se suicida, né? E aí assim, o Bruce fala, mete o ferro. Foi a mesma coisa que o Obi-Wan, meio que sumiu, né? O Obi-Wan ainda dá pra dar de desculpa de que ele foi fuzilado ali no. Batalha dos clones mesmo, é corpo pra tudo que é lado. Isso daí tem uma história aí do roteiro que eles não ia morrer ninguém no primeiro filme. Aí, de repente, um dos roteiristas lá, trabalhava junto com o roteiro, falou, não, para o filme ser legal, alguém tem que morrer. Aí sugeriram matar os robôs, né? Aí o Jorge Lucas ficou doido. Tá doido, vai matar os robôs? Os robôzinhos são para criançada, não sei o quê. Aí ele pegou e convenceram de matar o Obi-Wan. Só que aí o cara falou, poxa, o cara é o melhor ator do filme. Dificuldade pra matar um personagem. Ele era inglês, era altamente conceituado ator ali, assim, o elenco inteiro junto. Não tinha nem 1% da experiência desse cara. Com certeza, o cachê é mais caro. Não, aqui, eu vou dizer, ele convence o Obi-Wan, né, aquele 4, né? Ele convence o público e todos os demais atores de que tudo aquilo ali é verdade. É. A interpretação dele é tão perfeita que ele é o próprio Obi-Wan. É. Ele era só um velho do mundo. Ele tava enrolado lá. Como ele tava falando só a verdade. É, então, e você, Marcos? Você acha que a força foi a Rey que despertou para a força ou a força que ressurgiu no Luke Skywalker, no Luke, na Rey, no Finn? A impressão que eu tenho, cara, é que eles falam assim, o ressurgir da força. Eu diria mais tipo uma reorganização. Por quê? A impressão que dá é que ou ela tá em todos, mas as pessoas não sabem, tá, ou ela aparece, né, especialmente em alguns. É, e por isso que eu considerei que... Só que as pessoas não sabem que tem. É, por isso que eu acho que o nome foi bem propício, que é o despertar. O despertar é o quê? É uma coisa que tá ali adormecido, né? Eu acho que a força estava adormecida em todos, inclusive no Luke. Quando ela leva a espada para ele, aquela que é, para mim, a parte mais emocionante do filme. Ela, que tipo assim, devolvendo pra ele a esperança. Então a força. Mas ele não chegou a pegar. Não, não. Ele fica meio receoso. É, mas porque aquela parte foi muito emocionante, eu achei. Mas é claro que vai pegar, né? Pegou, olha, as minhas filhas já estão dizendo que ela é filha dele. Pronto. Olha só. Eu falei, quem foi que falou isso pra vocês? Ah, foi minha amiga, ela é especialista de Hollywood, por um acaso? É, tem esse boato aí de que ela é filha, mas eu acho que não é não, cara. Mas aquela lá do bar fala, seu pai é o outro. Ela fala? Aquela do bar, dona do bar lá. É, a Yoda de óculos. A Yoda de óculos. Ela fala isso, eu perdi essa cena. É, não... Aí fala. Ela fala, também não tô lembrado dela ter dito isso. Minhas filhas falaram isso, que ela é filha do Luke. Agora, falei, vocês já estão exagerando. Acho que elas vão acertar, hein? De novo? Viu? Novela, filme, série. Como é que é, Fabrício? Repete aqui o áudio. Só não fala que nem a mãe, mas daqui nos próximos filmes, como filme, série, novela, a mãe é quem menos esperar, do nada. Lei irmã lá do Kylo Ren, o clone de não sei quem da mãe. Meu Deus, só falta. É, o Kylo Ren também tem uma polêmica na internet falando que talvez ele não seja filho do Han Solo com a Leia, seja filho, seja adotivo. É, agora, essa é a parte que nós queríamos entrar aí aqui. O que vem aí pela frente? O que vocês acham aí dos filmes aí? Eu acho que. Aquela hora eu não falei, mas o BB-8 para mim serve como uma atração para mulher e criança. Uma atração que eu acho que é tipo obrigatória. Uhum. Foi o que eu falei, é tipo o Wally lá. Para mim, ele perde ainda pro Baymax. Esse ano de robô Alex. O Baymax. O Baymax é daquele filme da animação? Isso. Da Disney lá do Big Hero 5. Big Hero. É. E outra coisa, ele vem a galera falar que o Bale, que o... Ah, agora já era o R2. Cara, R2 forever. R2-D2 como robô principal da saga. E um interage mais que ele. Um robô que abre porta. Um robô que bota fogo nos Stormtroopers voando com jetpackzinho lá no episódio 2 ou 3, não sei. A teia, tudo que acontece no cabelo. É, ele é um mito, não tem, cara. R2. Então, agora outra. Pra ele não ser chamar atenção, porque não precisa usar ele tanto, então colocar ele desligado. Muito sacanagem, cara. Isso é sacanagem. Vocês perceberam o negócio? Pensa comigo, olha só. Agora vamos dar uma curiosidade que eu achei do filme, assim, uma falha, ao meu ver, uma falha sinistra. Né? Tava lá o R2 hibernando. O BB-8 tinha um pedacinho do mapa lá, né? Tinha um pedacinho da galáxia, assim. Quem que completa o mapa com a galáxia toda, assim, assim? E no mapa, no ponto que tava com o BB-8, não tinha nada, era só uma trilha. A parte que tava com o R2-D2 já mostrava a localização do Luke, velho. Pra que precisava daquela trilhazinha ali que tava com o BB-8? Era só procurar naquele pedacinho do universo. O R2-D2, velho. Não, era só olhar o R2-D2 que o R2 já tinha, cara. Eu sei, isso aí fala o filme inteiro, não. Depois que o mestre Luke foi embora, ele não quis. Ele foi desativado. O pessoal deve ter achado que ele tava obsoleto, já não funcionava mais. E ninguém experimentou vasculhar a memória dele. Ele fez. Ninguém vai violar o pobre robô. Ele é muito agressivo, não, mal não mexia com ele. Ele já lutou nas guerras clônicas. Os dois robôs ali são sinistros, cara. R2-D2 e 3PO, ó. É. Ninguém teve como que assim, eles são mais sinistros do que o Zagallo, né? O Zagallo teve em todos os títulos da seleção brasileira e tal, direta ou indiretamente, mas aquele ali esteve em todos os 7 filmes. É. Até agora, não ficaram fora de nenhum. Exato. É difícil competir com ele. Mas uma coisa que eu gostei muito, que eu entro na parte que eu gosto também, que é. Eu gosto das naves. Adorei aquela. Millennium Falcon, a X-Wing turbinado, que aquele Paul Dameron lá tava pilotando, ela deu uma repaginada nas naves lá, eu gostei delas, cara. Achei muito show. Ficou bonito, né? Ficou bonito, cara, ficou show. É, e o cara era bom piloto e necessariamente não tinha força, né? Só era não, bom isso, exatamente, isso que eu falei, ele, né, teoricamente... Aí, e se ele também não despertou? Ele vai entrar literalmente no lugar do Han Solo. Pode ser que ele também tenha força e não saiba. É, quem sabe? Ele foi um bom personagem, ele participou assim, bastante. No... Eu achei que quem ia entrar no lugar do Han Solo era o Lando Carizian. Ele deve ter morrido de velho. Mas o Lando. Importante, o Lando foi muito importante. É, não, e você repara que no filme, no segundo, né, da trilogia, que é o Império Contra-Ataca, o George Lucas foi adicionando personagem para substituir os outros. Eu acho que foi o que o Fabrício falou, acho que o Harrison Ford estava querendo muito. Aí ele botou assim, vem cá, Harrison Ford, vem cá pra te mostrar o roteiro do Star Wars. Aí ele falou, eu quero fazer, mas meu cachê é esse. Ele falou, não, vamos conversar depois aqui, ó, o seu personagem vai ser capturado, vai ser congelado, e vai ter um outro cara que é que nem você, cara. É um mercenário também, Malandrilson. Exatamente. Aí ele deve ter falado, puta merda, vou ter que aceitar de novo um cachê baixo. Mas dessa vez ele não caiu, não. Aí o Jorge falou, não, você quer, não sei quantos milhões, beleza, vamos lá. Vamos lá. Apesar que o cara já tava assim, né, que com a ideia já, né, predeterminada pra ele. Então, mas o que eu pensei, provavelmente vão usar mesmo flashback. Ah, vai! É, agora, com relação a esses filmes que vão vir, parece que tem um que é um filme, um spin-off, cara. Vocês repararam? Eu acho que é o Rogue One. Ah, sim. Eu não sei se é a sequência desse filme. Mas deve ser alguma coisa entre um e outro, né? Entre lá, um filme e outro, né? Deve ter alguma coisa aí nesse filme Rogue One. Aí. Parece que é um... Estão falando que vem, né? Estão falando não, que esse, falando desse filme, mas assim, tem poucos detalhes dele, sabe? E parece que não é, ele é pra explicar alguma coisa do Despertar da Força. E o foco dele é nas equipes dos X-Wings, né? É. Daquela, do vai ser o cara. Eu acho que é pra explicar como eles conseguiram aquele pedaço do mapa onde tava o Luke, né? Provavelmente. Que em busca daqui, o filme já começa dizendo que o cara, ele tem lá um pendrive, né? Isso. Uma coisa desse tipo, isso aqui é muito importante. Tava lá com um velho num planeta. Como que aquele pendrive foi parar na mão daquele velho naquele planeta? E quem que é esse raio desse velho que ninguém sabe explicar, cara? A força lá do Império já tava chegando junto, já sabia de tudo, pô. É, quem que é esse coroa, vocês sabem? Eu li falando que ele é tipo um padre da religião da força. Mas não... Ele, pelo que eu pesquisei, aquele coroa ali, ele lutou com o Luke nas batalhas, não sei, se não me engano, naquela batalha ou de Vesp ou de Yavin, que era aquela da floresta. Ele já teve, ele já foi assim, um cara que tava ali envolvido já com essa guerra deles aí. Então ele já apareceu pra trás, assim, aqueles personagens secundários que você deixa passar assim, percebe, entendeu? Às vezes eles nem dão tanto foco. Não, eu ia falar assim, uma coisa que eu achei também, que eu achei muito engraçado nesse filme, não tem o Stormtrooper lá, o Finn, na batalha inicial, aí mostra lá, manda aquele monte de Stormtrooper e tal, o cara não dá um tiro. Né? Aí tem aquela comandante lá, percebe que tem alguma coisa errada com aquele soldado, em vez de mandar o cara, não, pega esse soldado aí, manda ele pra algum local pra gente examinar o que aconteceu com ele. Aí faz a balística lá da arma e o cara não deu um tiro. Mas não faz, não busca uma intervenção com ele. Simplesmente o cara arranca o capacete e sai fora, e foge. Entendeu? Do nada, assim, não tem nenhuma precaução assim contra ele. Eu achei também assim, ele sair, a forma que ele escapou foi muito suave. Entendeu? Eu achava que, assim, beleza, o cara teve consciência, né, do que tá fazendo, aquilo ali não seria o certo, mas ele tinha que ter alguma coisa pra ele poder fugir dali de uma outra forma, não tão simples igual foi, assim, não. E os pitis também do Kylo Ren também, né, cara, ele dava muito piti, velho. Ele ficava quebrando tudo. Se fosse Darth Vader, Darth Vader matava quem tava do lado. Ele não. Ficava com o sabrezinho balançando, quebrando o painel da nave. E ele só fazia cagada o filme inteiro. E tem que levar uma coça, porque perdeu pra menino que nunca lutou. É isso que eu falei. Isso aí. Eu achei ele muito fraco. Mesmo, tipo assim, sim, cara, mesmo que ele estando com todos os... as dúvidas, né, dele, se era certo ou errado, né, o que, que ele tinha que fazer, mas o treinamento que ele teve do Luke, né, e o treinamento que ele teve com aquele camarada lá, com o chefão lá do mal lá, então, cara, ele tinha poder pra imobilizar a menina, ele parou um tiro daquele... Isso! Ele consegue parar um tiro lá, pra daquelas armas... No início, ele congela no tempo. A porcaria do tiro fica parada lá uns 10 minutos, de repente então, aquela merda explode. Ele não podia ter sufocado a menina, ele não podia ter sufocado o Finn. Eu até entendo que o Finn tem treinamento militar, né? Eu até entendo, mas a menina, cara. É. Caralho, ele do jeito que foi na maior, assim. Eu achei. Também. Essa foi uma das falhas do filme, cara. Porque o Darth Vader ia ficar decepcionado. Então, é tipo obrigatório se a pessoa leva um dano, se perder uma mão. Então, perdi uma parte da mão, uma parte de não sei o que. Mas você acredita que eu fiquei esperando? Toda hora que ele tomava uma lambada, eu pensava, vai cair o braço dele, vai cair uma mão. Toda hora eu ficava imaginando. Eu imaginei isso toda as hora. As minhas filhas começaram a falar na hora lá e perguntar, não sei o que, na hora da luta. Eu perdi a cena, vocês acreditam? Eu perdi a cena no cinema. Uhum. Eu perdi a cena de como foi que o cara perdeu. Eles estavam ali no pau, ela pra lá, ele pra cá, ela pra lá, ele pra cá, eles no maior pau, mas eu não entendi como foi que ele perdeu. É, ele tem o... começa a rachar lá o planeta lá, né? Ele perdeu equilíbrio, alguma coisa? Não, ele foi ferido, né? Uhum. Ele estava ferido. Isso. Essa é uma desculpa até pra ela poder ganhar dele. É. O que, que você ela... falou, Fabrício? Fabrício falou um negócio. Tava já ferrado, a gente separou, a gente começou assim, ela não consegue mais. Como se ela não. Como se ele ou ela não conseguisse puxar eles pra dentro do buraco. Ele aí... tomou um tiro, não foi isso? Ele foi, tomou um tiro quando ele tava com o Han Solo. É. Tomou um tiro lá de cima. Do Chewbacca, isso, do Chewbacca, acerta um tiro. Foi o tiro mais certeiro que ele deu na vida. Foi aquele. Toda hora ele erra. Nem no rim. Os filmes antigos só pega no tempo. Ninguém acertava pra valer, não. Era só tiro esporádico, assim. Não, aliás, uma coisa que eu lembrei agora do Star Wars original. Para o rebatizado pro 4, essa história de remasterização, no Star Wars original não tinha que tantos Stormtrooper, era 10, 12. Aí quando foram pro remasterizado, tinha 100, 150, 200, tinha 1000. Na mesma cena. Eles pegaram aquela tecnologia do episódio 1, ué. É, cara. O episódio 4 remasterizado, em algumas cenas que tinha 10, 12 Stormtrooper, tem mais de 1000 no fundo, né, aparecendo assim no fundo. Você vê muito isso no remasterizado, naquela parte ali que eles chegam no naquela vila ali, naquele carrinho deles, aí que ele tá povoado ali no remasterizado, né? Tá povoado. O bar também, aquela na taverna lá, tá cheio de bicho diferente. Stormtroopers montados. Isso aí, montados. Então eles colocaram muita coisa pra dar um tapa no filme, né? Deu uma recalchutada. Sei até bom. Os lasers ficaram mais coloridinhos. Tem uma teoria também de que o aprendiz que se rebelou do Luke é, na verdade, aquele grandão lá que aparece no holograma, esqueci o nome dele. Que fica o mestre deles lá, que fica dando... Uhum. Aquele cara da tropa fica, o Kylo Ren vacilou de novo, deixou o rebelde fugir. E esse mestre dele, tem uma teoria aí que o pessoal tá veiculando na internet que tá falando que o aprendiz que se rebelou do Luke é esse cara aí, que aparece nos hologramas. Ah, tá o grandão lá, o Gollum lá, que o Fabio tá falando lá, o bicho. Esqueci o nome dele, cara. Mas eu acho que vai aparecer agora nesse próximo, como já despertou a tal da força, que na verdade a força tem dois lados, né? A do mal nunca sumiu. Mas eu acho que vão aparecer os outros alunos. Que até ele tava em procura, quando o Luke sumiu, ele tava à procura da academia, né? Jedi lá, cadê a academia? Antiga dos Jedi, né? Ele tá indo em procura disso também. O Luke tava numa peregrinação pra isso. Tanto que tem um jogo, se eu não me engano, é o Jedi Knight, Jedi Outcast 1 ou 2, que fala dessa academia do Luke, entendeu? Academia de Jedi. Provavelmente deve montar, né? Porque os Jedi sumiram tudo. Teoricamente só sobrou o Luke, não tem mais Jedi nenhum, né? Deve. Pra ter um equilíbrio na força, já que já tem dois do mal, teoricamente, se o Kylo Ren se debandar, vai ter que ter mais de um. Jedi, vamos ver. Eles estão falando que esse mestre do Kylo Ren foi o aluno que se rebelou e conseguiu encarar o Luke. Aí ficou meio que empatada a situação, né? Só que ele tá com medo agora por causa da Rey ter aparecido e falou, pô, se a Rey e o Luke vier pra cima de mim, eu vou tomar um pau. Então eu tô querendo treinar o Kylo Ren, terminar o treinamento pra encarar eles dois, pra equilibrar a luta, né? E o que que vai dar isso aí agora? É. Vai vir coisa boa, com certeza. Ótimo, sendo da Disney mercenária, vai ter muita coisa spin-off, igual o Rogue One. Que o Rogue One não é nada mais do que um Rogue Squadron, só que da era atual, né? Do Star Wars. E que diga-se de passagem, aquele joguinho Rogue Squadron é muito legal. Eu adorava jogar aquele jogo. Você jogou também, Fabrício, esse aí? Joguei aquele que tinha vários tipos de fase. Tinha fase de desviar e atirar, sair. Isso. Joguei no computador do meu muito primo. Lá na década de 90, isso. Isso de 2000, né? O meu queixo caiu mesmo quando eu joguei o Rebel Assault, cara. Ele foi um filme-jogo. Filme-jogo. Eu lembro que eu fui, né? Tinham acabado de inventar o gravador de DVD, de CD. Pro Mega CD, saiu pro trabalho. Saiu pro Sega CD. Eu joguei, acho que foi a primeira vez que eu vi. Foi no computador. Foi um cara que tinha comprado um gravador de CD, gravava em 1 ou 2x o gravador de CD. E ele tava vendendo esse jogo, ele me ofereceu, eu fui lá pra ver. Aí eu vi a abertura, cara cai pra trás. Aí eu falei assim, mas quanto tá o jogo? Ele cobrou mais caro do que o jogo original. Aí eu falei assim, pô... Aí eu falei, não, pô, você tá de sacanagem, né, pô? É bom, mas eu não vou pagar o dobro do preço do original, eu compro o original. Aí logo depois eu não lembro onde que eu consegui pra jogar ele no Sega CD, cara. Eu tinha o Sega CD... E eu fiquei doido, cara. Joguei o jogo assim, amarradão, muito bom. Tinha sequência, né, de filme. Eu joguei lá no USA Games, ali na Tavares, ali, onde era do Henrique, Mamão, ali, que agora é professor de educação física. Aí ele tinha uma locadora, acho que tinha um 3DO na época, e tinha esse jogo, Rebel Assault, acho que 1 ou 2, se eu não me engano. Aí eu ia lá alugar a fitinha pro Super Nintendo, eu pagava a hora e jogava esse joguinho na locadora dele. Não tinha dinheiro pra comprar um 3DO. E comparado com os jogos da época, ele era muito melhor, né, cara? Sem a qualidade, né? Era daquele estilo que eu gostava também, de filme e tal. Tinha. Rogue Squadron, uma cena antológica pra mim, aí depois eu cheguei a jogar no Nintendo 64, quando eu tive e quando um outro primo meu me emprestou, esse jogo já tinha 3 anos. Tem que ser que é aquela cena de enrolar a perna dos andadores da neve. Essa daí eu lembro também. Que eu não sabia como fazer aquilo, eu ficava atirando no Walker. Eu falei, porra, mas como é que faz aqui no filme? Eu nunca imaginei que no jogo tivesse aquilo, sabe? O carro que tem que rolar na perna. Aí depois alguém me falou, ou eu descobri sem querer, acho que foi sem querer. Na época era difícil, né, a gente procurar na internet. Eu ficava doido com Star Wars. Essas partes aí do cabo, quando lançou o 64, igual você falou, veio aquele jogo Shadows of the Empire. Aí no Shadows of the Empire tinha aquela batalha do gelo de Ort. Aí tinha logo essa cena aí, que é aquela navezinha branca que solta o cabo e amarra as perninhas do Walker lá. Só essa ali também. Só ali, né? Aquela fase da neve, né? De Ort. Ó. Ó. Ó.